Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia hoje traz o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao álbum Alma Música, de Olivia e Francis Haime. Abrimos com a primeira faixa do disco o instrumental Valsa de Eurídice, música de Vinícius de Moraes, com Francis Haime ao piano. O casal Francis e Olivia Haime, ambos de longa carreira musical, pela primeira vez se reúnem para fazer um disco em duo, voz e piano, Olivia e Francis. Fizeram um show em São Paulo em novembro de 2011, onde foi gravado este álbum Alma Música. Escute Minas Gerais, uma bela composição de Novelli e Ronaldo Bastos, revelada pela gravação antológica de Milton Nascimento. Coração, com coração aberto em vento por toda eternidade, com coração doendo de tanta felicidade. Era um repertório variado e muito bem escolhido, de músicas de Ari Barroso a Lenine, passando por Dorival Caymmi, Chico Buarque, Francis Haime, Caetano Veloso, entre outros. Confira em Desde que o Samba é Samba, de Caetano Veloso. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando, agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. O duo de voz e piano de Francis e Olivia Haime atinge momentos de grande lirismo, como na faixa O Grande Amor, de Tom e Vinícius. Confira. Haja que houver, há sempre um homem para uma mulher, e há de sempre haver para esquecer um falso amor e uma vontade de morrer, seja como for, há de vencer. O Disco do Dia de hoje apresenta o álbum Alma Música, de Olivia e Francis Haime. Um lançamento da gravadora Biscoito Fino, pode ser encontrado nas melhores lojas de disco.